só barulho, é dia e noite, naquela coisa do hip hop e do rock. Anda com aquela coisa do GPL, ou Japarelo, ou Tatarelo. Esses programas que é só barulhada. E aqueles cabelos. Geração Sem Limite. O programa semanal para jovens dos 2 aos 102 anos. Ok, pessoal, bem-vindos a mais um GSL. Como sabem, o programa para pessoas dos 2 aos 102 anos de idade. Basicamente, só nos ouve quem tem mais de 102. Nós continuamos aqui em estúdio com os nossos amigos, o Enoque Silva e os seus amigos. Uma semana depois cá estamos. Uma semana depois cá estão outra vez, claro. Exatamente. Bem-vindos. Não podíamos faltar. Tiveram o pão e água, estão mais magrinhos. O cheiro aqui é nauseabundo. Mas não há de ser nada. A culpa é toda de uma internacional, mas... Exatamente. A gente já está aí de calmo. Agora, um músico faz concertos, lança CDs, canta e, obviamente, quem quer dar concerto à evolução. André, chega aqui. Tu há pouco estavas a dizer em off que os concertos do Enoque têm tido uma evolução... isto é para aprenderes, que não se deve falar comigo em off, porque eu depois aproveito tudo. Estavas a dizer que que os concertos do Enoque têm tido uma evolução. Conta-nos lá como é que isto tem sido. Bem, na verdade, eu no primeiro concerto tiveram que tocar a uns níveis bastante baixos, por causa dos vizinhos. Mas o Enoque tem sido um... Eu, como estou agencial, eu tenho notado que... Eu estou a agenciar também o Weber. E nem que o Weber tenha recebido tantos convites para o Enoque ir. Basicamente, eu até dezembro, todos os sábados possíveis, o Enoque tem um concerto. E, por exemplo, no primeiro concerto que ele teve... Foi no Íntegros Café, teve mais do dobro das pessoas que eles já tiveram alguma vez lá. Seixal. Foi no... Não foi Seixal, mas pronto, foi da margem sul, Almada. Cruz de Pau. Cruz de Pau, exatamente. E agora no segundo que ele teve, que foi no Full House, num evento, também lá teve já o Weber Marques, o Marcos Martins, o Marcos Best, ele foi o convidado que atraiu mais pessoas e teve mais público, pronto. E agora no Rumos também, quem viu gostou muito do Enoque. Não posso dizer se foi por ele que teve tanta gente, mas é um festival que tinha muitas bandas. Tem uma razão de ser. Tem uma razão de ser. Este amigo que está aqui é o técnico de som e é também o bookman da banda. Enoque, nós a semana passada terminámos a falar sobre a tua vida profissional e a tua paixão pela música. Pelo que eu percebi... se calhar quando acabares o curso de marketing vão haver aí alguns dilemas. Queres-nos explicar isso melhor? Não penses que de uma semana para a outra isso acaba. Bolas, eu já me tinha esquecido desse assunto. Hoje em dia não é propriamente a coisa mais fácil do mundo uma pessoa viver de música e viver inteiramente como músico profissional. Também depende muito das oportunidades que a vida vai dando e das portas que se vão abrindo, mas não sei, música é uma coisa que eu gostava de fazer para o resto da minha vida, mas claro, também gosto muito daquilo que estou a estudar e também é uma coisa que também tem peso na minha decisão, mas também não é completamente incompatível que as duas se realizem, né? Mas no futuro veremos como é que isto se vai desenrolar, mas daqui a um ano a gente conversa e depois... Ok, cá estaremos daqui a um ano para conversar sobre o assunto. Espero já ter uma resposta definitiva. Ok. É difícil para um cristão cantar e tocar algo que não é muito de acordo com os padrões daquilo que normalmente passam nas rádios e nas televisões? Se é difícil? Se é difícil. Se é difícil manter essa postura? É assim, uma coisa que eu acho que eu também não tinha falado. Eu já há alguns, talvez, 4 anos, não tenho bem a certeza, canto na banda do Weber Marques, né, como back vocal, e dá um ano e alguma coisa para cá também me juntei aos HMB também como back vocal, ou seja, também estou a cantar músicas que o centro não é Deus, né, que é diferente, são, são ambientes diferentes, mas não, não são aquelas músicas que eu acho que tu estás a referir, né? Que são músicas que têm mensagens que não são assim tão positivas, que falam de coisas que nós acreditamos, que não é o caso daquilo que eu estou a viver, né? Uhum. Quando canto com eles. Mas não sei, também nunca tive nessa situação de ter de cantar uma música em que eu não me sinto confortável ou não, mas se tivesse de acontecer, não sei como é que teria de reagir a isso. Tu tens aí na tua camisola uma frase que diz the standard design principles. Os padrões desenham princípios. Como cristão, são os padrões que desenham os teus princípios ou os teus princípios é que desenham os padrões onde vives? Se os meus princípios desenham os padrões onde eu vivo? Sim. Bolas? Ok, deixa-me pensar. Eu acho que definitivamente, se eu estou a perceber bem a tua pergunta, os meus princípios têm de desenhar o padrão onde eu vivo, não é? Porque são os meus princípios que me vão levar a escolher estar em certos ambientes, a escolher estar com certas pessoas, a escolher optar por determinados caminhos, determinadas opções que eu possa ter, e são de facto os meus princípios que vão definir aquilo que eu sou como pessoa. Ok, pessoal, facebook.com/ministerioinoxsilva. Obrigado pela tua resposta, mas não me tentes perceber, podes-te magoar. Ok, o que é que nós vamos agora ouvir? Vamos ouvir outra música cantada? Sim, vamos ouvir então mais uma música. Que é? Esta música chama-se Eu Quero Ser. Porquê? Esta música chama-se Eu Quero Ser. Eu escrevi numa altura em que... Aliás, eu baseei-me mais ou menos naquilo que é dito em Mateus 5, sobre o Sermão do Monte. Uhum. E fala sobre um bocado eu querer ser um bem-aventurado, eu querer ser como Jesus é, como Jesus quer que eu seja. E pronto, é isso. O Sermão do Monte, o princípio que devia definir o padrão. Ok, vamos ouvir então e já voltamos. Eu quero ser como tu queres, quero seguir como tu queres, quero sentir teu consolo quando a tempestade tentar me afundar. Que a sede da tua justiça encontro lugar em mim, tal como a tua misericórdia, que todos os dias vejo ser renovada, tremendo é. Quero amar como tu amas, tremendo é. Quero servir-te, agradar o teu coração. Seguir até te alcançar. Eu quero ser como tu queres, quero seguir como tu queres, quero sentir teu consolo quando a tempestade tentar te afundar. Que a sede da tua justiça encontre um lugar em mim, tal como a tua misericórdia, que todos os dias vejo ser. Obrigado. Mais um excelente exemplo do grande artista que temos aqui para o futuro. Enoch, tu, enquanto cantor ou futuro marketeer, ou marketeer e futuro cantor, tu como cantor estás a tentar ou a fazer passar uma mensagem. Uma mensagem que tem a ver com a tua vida, com aquilo que tu vives, com as tuas experiências. E há uns tempos atrás eu li uma entrevista do Bonovox, em que ele dizia que para fazermos diferença, para marcarmos uma posição e fazermos a diferença, tínhamos que parar de pedir a Deus que ele abençoasse o que estávamos a fazer, envolver-nos com o que ele estava a fazer. A tua música envolve-se com as pessoas a quem tu tentas chegar, tu tentas envolver-te a ti próprio nas músicas. Como é que é essa concepção? Eu acho que tu estás-me a perguntar se chuva. Estava-te a perguntar se normalmente era aquilo que eu estava a dizer do Bono. Normalmente nós pedimos muito a Deus que abençoe o que nós estamos a fazer. Sim, sim, sim, sim, sim. Que tudo aquilo, as nossas ações, etc, etc, os nossos sonhos às vezes, que sejam abençoados por eles. Mas esquecemos de procurar primeiro a sua vontade. Aquilo que ele quer que se faça, envolver-nos com isso. E não tanto com o nosso eu. Eu estava a perguntar se a tua música, se aquilo que queres transmitir, passa isso, passa a vontade de Deus para a tua vida e para a vida, aquilo que queres que ele faça nos outros, ou se preferes antes que ele abençoe a venda dos teus CDs. Não. Ok, acho que a resposta mais correta é a segunda, né? Porque eu quero é ganhar dinheiro. E, não, estou a brincar. Não, claro. É um marketeer a falar. claro que eu... O que tu estás a dizer faz todo sentido, né? Eu quero que aquilo que passe seja inspirado por Deus, né? seja sábio, seja correto e que seja também instrutivo também para outras pessoas que possam, sei lá, estar numa fase da vida deles que se calhar estão muito bem ou que se calhar não estão, mas que o facto delas ouvirem estas músicas possa também ser algo desafiante, possa fazer com que eles procurem mais a Deus e que de certa forma possam crescer, não sei como é que Deus vai usar isso, mas que seja da maneira que ele quer. Isso é simples, basta tu deixares ser usado por ele. Eu estava aqui a lutar comigo próprio para não fazer esta pergunta, mas eu vou ter que fazer. A música e os artistas cristãos, e falo especificamente de Portugal, já sei que depois vai uma data de gente bater-me com o que eu vou perguntar, normalmente não são bem vistos. É pá, o artista está a tocar e tal, e a palavra não é assim tão boa, assim falada. É melhor pregar e dar na cabeça das pessoas com a Bíblia e tal. Mas não é assim, porque pelo que eu percebo das tuas músicas, a letra, o conteúdo, Deus está no negócio, como dizem os nossos irmãos brasileiros. Os meus irmãos brasileiros. Os teus irmãos brasileiros, sim, sim. Os pais do Enoch são brasileiros. Yeah. E tu tens dupla nacionalidade. Exato. E és marketeer. Ok. Conta lá, como é que é isto? Eu acho que há diferentes maneiras e diferentes... como é que eu ia dizer? Perspectivas de ver como é que nós havemos de chegar às outras pessoas e como é que havemos de pregar e falar de Deus às outras pessoas. Eu acho que simplesmente... algumas pessoas, se calhar, têm mais jeito para a palavra, têm mais jeito para falar e para pregar e são, são instruídas nessa área. E depois temos outras pessoas que, por exemplo, podem fazer como eu, podem pegar numa guitarra e fazer uma música, ou outras pessoas fazer, sei lá, uma dança, um drama. Mas acho que nada é impeditivo de outra coisa. Eu acho que não há uma regra. E nós temos de falar de Deus desta maneira e ponto final. Eu acho que Deus é um Deus de liberdade e Ele dá-nos liberdade também para expressar o seu amor de diferentes maneiras. Por isso acho que não... E até porque para as gerações mais novas provavelmente é mais fácil terem uma atenção focada em 4 ou 5 minutos de uma música do que se calhar ao estarem a ouvir uma pessoa 4 ou 5 minutos a falar. Talvez. Digo eu. Pelo menos eu sou assim. E estamos quase a terminar. Com pena minha, nós ainda vamos ouvir uma última música do Enoch e seus muchachos, que nós já vamos ficar a saber qual é. Mas antes, eu vou voltar a uma das primeiras perguntas que eu te fiz na semana passada. Tu estavas a falar, na semana passada, que uma das tuas influências musicais foi o Heber Marques. Sim, claro. Outras? Sim, o Heber foi quase automático. Eu cresci com ele, então, por muito que eu não quisesse, influenciava de qualquer forma. Pois, que outros artistas? Não vale dizer Popota. Ok, não, claro que o Israel, Kirk Franklin, Hillsongs. Também estou a dizer nomes bem óbvios, né? Mas. não sei, eu depois cresci também muito a ouvir. Os meus pais, como são brasileiros, tinham muito CDs de música do Brasil. Fernandinho. Claro. Boa malha. Claro. Boa malha. Então, sei lá, eu acho que sou influenciado de muitas maneiras e certamente não me limito só num género, penso eu, não sei. Para quem está a ouvir, já fizemos este ensaio a semana passada, e nunca conheceu Deus, o facto de ouvirem falar de Deus através da tua música, das tuas letras, podemos afirmar com toda a certeza de que a criatividade de Deus e a forma que Ele tem para expressar o seu amor é muito mais infinita do que aquilo que nós pensamos. Claro. Qual é a última música que vamos ouvir? Tá, apanhaste-me de surpresa agora. Jingle Bells. Podemos tocar. Posso tocar o Meu Deus é Incrível? Ok. Vamos ouvir então o Meu Deus é Incrível. Eu resta-me agradecer. Enoch, muito obrigado por estar aqui. Obrigado, connosco. Obrigado pelo convite. Parabéns e obrigado aos teus acompanhantes e aos teus acompanhantes ausentes também, com especial incidência na Mariana. Mas obrigado. Vocês aí desse lado, não se esqueçam, se vocês quiserem dar alguma sugestão para o programa, perguntar alguma coisa, gsl@radiotransmundial.org, e em relação ao Enoch, facebook.com/ministério Enoch Silva, têm lá os contactos e podem também entrar em contacto com o Enoch. Vamos ficar a ouvir a última música. Fiquem bem, boa semana, Deus os abençoe. 1, 2, 3 e... Oh.